amor é demais. Eu me sinto nas estrelas. Seu beijo é lilás, só você sabe fazer. Cheiro de primavera, ar de sedução. Me pega com jeito, me põe no seu coração. Nessa minha ânsia louca, vou ao céu da sua boca pra te seduzir. Sinto o gosto mais gostoso desse mel maravilhoso que eu quero pra mim. Vem pra me amar, deixa eu te sentir, deixa eu te ganhar, te fazer sorrir. Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero. Te quero de qualquer maneira, brejeira, dengosa, faceira, meu sol de verão. Oh, oh, oh, oh, oh. Cheiro de menina moça, fruto de um sabor sem fim. Te quero, te quero, te quero, quero só pra mim. Te quero, te quero, te quero. Te quero de qualquer maneira, brejeira, dengosa, faceira, meu sol de verão. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Cheiro de menina moça, fruto de um sabor sem fim. Te quero, te quero, te quero, quero só pra mim. Nessa minha ânsia louca, vou ao céu da sua boca pra te seduzir. Sinto o gosto mais gostoso desse mel maravilhoso que eu quero pra mim. Vem pra me amar, deixa eu te sentir, deixa eu te ganhar, te fazer sorrir. Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero. Te quero de qualquer maneira, brejeira, dengosa, faceira, meu sol de verão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cheiro de menina moça, fruto de um sabor sem fim. Te quero, te quero, te quero, quero só pra mim.